respeita a saudade Alex que eu Monteiro e Banda Pop Fest. Parece um sonho, a gente fica junto, cantar apenas chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Momentos que ficaram tão difíceis de esquecer. Te amo, eu sei que ainda me amas. Bateu saudade, chama, eu volto pra você. E Banda Pop Fest.